E aí, já ouviu falar na Loja 10? Na Praça do Camelódromo. Lá você encontra belos lençóis por apenas R$8. Vestidos por apenas R$8. Saias, R$7. Conjunto infantil, apenas R$8. Na Loja 10, você também encontra belas blusas, R$10. Calças, R$10. Blusas infantis, R$5. E belas cueca box por apenas R$8. Tudo isso e muito mais novidade, você encontra só na Loja 10, a loja da Alice. Loja 10, a verdadeira. Rio Paraíba.